não adianta você dizer que é feliz, se muitas vezes escondido em seu quarto vai chorar. Estás mentindo pra mim ou pra seu irmão, mas não adianta. Teu nome ali não